Quero cumprimentar o senhor presidente Guido Mário, a secretária da mesa, minha colega vereadora Sandra, as demais vereadoras, vereadores, os servidores da casa e ao público nos prestigia pelas mídias e pela Rádio Taquara. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade que me concedeu de continuar essa missão, pois tenho estar vereador como missão. Né? Deus nos dá essa oportunidade através do voto da população e nós realmente temos que ter coragem e coração para trabalhar em prol de nossa comunidade. Quero agradecer a minha família, que são, na verdade, a base de minha vida, né? Que fazem com que as coisas aconteçam. Quero agradecer a todos meus amigos, que eu chamo amigos e irmãos, meus colaboradores, aqueles que foram incansáveis comigo em buscar o voto, em alcançar aquelas comunidades, aquelas pessoas que eu não consegui alcançar. Me sinto realizado e já vitorioso por ter a todos vocês, população que votaram em mim, né, para continuar, então, esse pleito. Também quero parabenizar os nossos candidatos, doutor Hélio e o Preto, pela coragem de explanarem um plano o qual foi idealizado de uma forma realmente dando coração e com conhecimento técnico. Um plano que não foi aceito, então, pela comunidade. Mas quero parabenizá-los por todo o esforço de atingir o objetivo. Da mesma forma, quero parabenizar aos candidatos eleitos, nossa colega vereadora Cirlei, prefeita eleita, nosso colega vereador Nelson, prefeito, vice-prefeito eleito. Quero desejar a vocês as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, que tenham sabedoria, porque realmente Taquara, em um momento totalmente atípico que nós iremos viver no próximo ano, 2021, temos que ter realmente responsabilidade e comprometimento em zelar pelo bem-estar de nossa comunidade. Com isso, acredito que necessita de grande esforço. Também quero parabenizar a todos os colegas vereadores que deram seu nome novamente. Sabemos da dificuldade que é estar candidato e estar vereador. Né? Muitos não chegaram, mas eu quero parabenizar por todo o esforço que vocês empreenderam neste mandato, junto comigo. Né? Então, vocês têm todo o meu respeito. Também quero parabenizar o candidato Luiz Felipe e a sua chapa. Quero parabenizar também a candidata vereadora Carmen e a sua chapa, por também demonstrarem coragem de explanarem o seu plano, né, de governo e irem atrás do voto da comunidade. Sabemos que Deus nos dá oportunidade. Muitas vezes cerceia, né, e faz com que nós entendamos melhor a nossa missão. Quero parabenizar a todos os candidatos do PTB que me ajudaram a me reeleger, né, dando seu nome, se colocando à disposição, como também os demais candidatos a vereadores que colocaram seu nome, os eleitos e os não eleitos. Saber que as pessoas realmente que querem a mudança precisam, né, se colocar à disposição. Porque a mudança não é para, muitas vezes, porque está ruim. A mudança nós queremos pelo fato de ter novos tempos para enfrentar, né? Então, temos que nos tornar a mudança que nós queremos no mundo. E principalmente a mudança que nós queremos em Taquara, que temos que realmente focar em um momento de unidade da comunidade taquarense. Esta é a minha missão, este vai ser o meu trabalho. Vou ser incansável na busca de recurso, vou ser incansável na busca a cobrar para que realmente o executivo faça a sua parte, e vou ser incansável em buscar melhorias, como as que foram realizadas na Padilha. O vereador Adalberto falou que foi o seu pedido que foi atendido, mas não, foi o pedido também deste vereador, como também de toda a comunidade, na melhoria de pontes, na melhoria da pavimentação asfáltica que tem lá agora executado. Quero parabenizar a administração municipal pelo feito da ciclovia, né? Também a escolinha infantil comunitária que está lá, queremos que realmente continue funcionando, a questão da Vila Tereza, queremos uma escolinha infantil, queremos calçamento, queremos uma ampliação do cemitério, como também queremos as melhorias em toda a localidade do interior, como também na cidade. Temos que ter responsabilidade, comprometimento e realmente seremos efetivos em nossas ações. Muito obrigado a Deus pela oportunidade e à comunidade pelo seu voto.